Passo o radar, subiu para o 360 na Prodileda. 360 na Prodileda, alguma possibilidade, senhor, de curvar à esquerda devido a uma formação muito grande aqui na nossa direita? Over, comandante. Autorizado o desvio e informe para o Anuleda. Ele se reportará para o Anuleda, o Azul 4299. Controle Ponte Serente 501. 01, sub e mantenha o 040. 040, 501. Espera, 1-0, pronto. Itan 3304, bom dia. Bom dia, Lima, tem. Campo Ciro 1-0, 3304. Lima tem 1-0, 3304. Salvador 35221 com 58 a bordo, 3 horas e 30 de autonomia, alternando Salvador para o táxi. Salvador alternado, 58 a bordo, 3 e 30, confirmando? Afirmo. Tripe 5221, táxi via Pátio, Juliette Alfa até o ponto de espera 10. Ponto de espera chama 18895-1015 no altímetro 0105. Pátio Juliette Alfa, ponto de espera 18.95.015 ajustado. Obrigado, até o retorno. 8, bom voo, bom dia. 98, bom dia. Salvador, bom dia. Xané 63, 1-2, zona 1310, na PUCA. Xané 63, 1-2, bom dia. Contato radar, estou para o 350. 7, 350, atenção. Xané 63, 1-2. Sierra Alfa Golf Alfa Zulu, onde intercepta a rota para o ISC 58. 5421 no transponder, o controle em 1 no 9, decimal 8, o TA 3259. Zero sete, o portão é ponto quando próximo, acionamento pushback. Gostaria 8501, livre ascensão agora para o 065. Desculpa, 6581. 04, livre decolagem 90, vento 150 graus com 059. Enviamos para o 0, pronto. Identificação, o Azul Salvador 1095, ingresso nos corredores e desça para 3.500 pés inicialmente. Gol no 888, atingindo 050. 7, gol no 888. Guarde ultrapassagem do tráfego à sua direita para prosseguir na descida, mantendo 050. Ok, aguardando, gol no 888. Que bom, meu Oscar, prossiga. 4, decola 26, controle 19, decimal 8, bom voo, bom dia. Controle 198, bom dia, bom trabalho. Controle 3304, controle à direita. 3304, contato radar, suba para o 380 na proa de Goli. 380, proa de Goli, 3304. Gol no 888, tráfego superado, desça para 2000, livre ILS, 1015 no ajuste. Terceira para Brasil, livre MS, pegou 182. 182, desce Mateus 050. Gol no 982, deita para o 050 e redução para 2109. 050, repito, 039, gol 982. Para o 3304, para o 210, por 5 milhas. Eu me desvio, então 3304. 04. O Fosseira 8740, informe seu estimado de pouso em conquista. Bug. Muito obrigado. E Salvador, trip 5221 no decolado, perfil Gole. Trip 5221, contato radar decolagem, saída Gole, subo para o nível 180. Subindo para 180 na Gole, trip 5221. Bom dia, identifique chegada a mar e vista para o nível 070. Controle 8740. Prossiga. 1240. Prossiga, Força Aérea 8740. 1240, para a conquista. Está copiado, estimado de pouso 1240. Voo no 982, tráfego superado, vista para 12 mil pés. Informe o localizador, vai seguir tráfego da companhia, que está 1 minuto para a zona. Gente, vista para 2 mil pés, autorizado LS, voo 982 com 02. Fosseira 8740, livre ascensão para uma centena. Sente uma centena, quando possível, proa de conquista. Usado, conquista 8740. Grato. ...4299, chame Recife, frequência 1251 e alterna 1-3325. 2-1-2-3-3-2-5, azul 41-4249. Chame 6312, chame Recife, 1-2-5-4-5 e alterna 1-2-6-8-5. Gol no 888, passa no Duna, chame 2 Salvador, 1895, tem um bom posto. 895-1-982, bom. Reforçará, gol 982. Sou Hotel Papá. Esse aí mantém a 1500 pés de corredores. 1500 pés de corredores, papá. Papá Romeu, Hotel Juliette Serra, prossiga. confirme o tipo de equipamento e o código alocado. 188, passou externo, baixado e travado. Gente, Gol no 888, autorizado pouso, pista no zero, vento 140 graus com 05 nós. A pista tá de úmida para um pouco molhada aqui. Gente, autorizado pouso, pista no zero, Gol no 888. Controle ao Força Aérea 8740. Prossiga. Possibilidade de coordenar o 80 para conquista? É, autorizado 080, o 8740 da Força Aérea. Muito grato. Isso aí, mantenha 3 mil pés ou ajuste no 095? É, foi pro 3602, 3015? Afirmativo, então 3602. Pode ser direto 3000 ou é via? Pode ser direto, então 3602, sem a restrição e tal. Responde para 3015, 3602. Então 3304, chama agora Recife, 1260 e alterna 1288. 260-288-3304. Estabilidade LS 982. Gol no 982, completa final, torre 118.6. 118.6. Confirmando, gol no 982, 118.95, tem um bom ponto. 18.95, obrigado. Torre ao gol 982. Trip 5414, bom dia, acione identificação, chegada Mari, chame no ideal, descida. Mari, chamada. 015-1015. 1015. Vitor, hotel papá, controle. Escuta. Tô recebendo um tráfego aqui, sua posição de 11 horas, 6 milhas com rumo oposto, sem contato com o radar e aparentemente mantendo 3 mil pés. O senhor tá visual mesmo? Está exatamente 11 horas e 5 milhas agora com rumo oposto, sem comunicação com esse órgão. Firmando? É o Gol no 888, livrou a pista. Gol no 888, muito bom dia, bem-vindo a Salvador. Táxi via Alfa, reporte a ANSA, táxi Juliette, por gentileza. Via Alfa, reporte a ANSA da Juliette, Gol no 888. O senhor poderia confirmar se é uma aeronave pequeno porte, o Vitor da Papá? Você consegue informar se é uma aeronave de pequeno porte, o tráfego informado? Forma pista úmida para um pouco molhado. Ok, livre pouso na 190, voo 982, tá? O 3602, livre ILS, desça para 2 mil pés, informe no localizador. Solo Salvador, o seu 3259 na ponte número 7, solicita para pega somente. Confirmando. Altan 3259, na ponte 7, solicita flashback acionamento. Está livre, reportaxe, Altan 3259. Obrigado, flashback acionamento, 3259. Uno 888, via Juliette 03, ao portão. Juliette 03, bom, 92. Do Tango Romeo, Moro de São Paulo, informação em curso novembro, pronto para a cópia, mil pés. Salvador, Gol 982, livrou. Gol 982, livrou, chamou o táxi via Alfa, reporte antes do táxi via Juliette. Prestaram o táxi, chamado via Juliette, Gol 982. Fala, Gol 982, pode ingressar via Índia? Estimativo. Então vem ainda, Gol 93. Aquilo Tango Romeo, pronto para cópia. Chane identificação, chegada Mari, desce e mantenha o 080. Descendo para o 080, perfil da Mari, 2591. Zero a bordo. Afirmativo. O Kilo Tango meu 10895 agora para acionamento táxi. Força Aérea 8501. Mantenha 065 em condições visuais, chame Recife, frequência 1260 e alterna 128.8. Série 8501, controle. Bom dia, 501 da Força Aérea, chame Recife, frequência 1260 e alterna 128.8. Força Aérea 8740, está recebendo controle? Victorina Juliette, faça um check no equipamento que está com bastante interferência. Na sua frente, mantendo 6.500 pés, os dois estão autorizados a chamar Recife na frequência 1260 e alternado 128.8, tem um bom voo. Trato 260, 1288. 5494, para. O trip 5414, autorizado, descida para o nível de voo 050. Você tem condição de incrementar a velocidade e o 5414? Pode manter 250 nós, 104. Autorizado, Duna, mantendo 250 nós, descendo para o 050, 5414. 50, 450 nós, 104. 50, inicialmente. 3602, passou Duna, torre 1895, tem um bom voo. Bom pouso. 1895, grato, amigo, será? Trip 5221, chama agora Recife na frequência 1260 e alternado 1288. 1260, 1288, trip 5221. Salvador, Vitor, até o papá. Prossiga, Vitor, até o papá. Vai trocar o destino para Salvador? Confirma, o senhor quer alternar Salvador? Estimativo, a gente vai usar aqui no aeroporto, mas a região aqui está muito longe de Salvador para a gente. Você fez o plano de voo para Ilhéus com alternado em Salvador? Alternado em Salvador. Certo, Vitor Tapapá. Mantenha então o corredor Vera Cruz, ingresso no Interlagos, setor norte de Salvador, mantendo 1.500 pés, Vitor Tapapá. Ok, Vera Cruz. Controle ao Hotel Juliette Serra. Hotel Juliette Serra, está visual para o aeródromo? Afirmativo, nós estamos no corredor Interlagos agora, com a proa da rotatória, com o campo à nossa esquerda aqui. Chame torre 118-95, que é um bom pouso, Juliette Serra. 118-95, grato. Torre Salvador, muito bom dia, Hotel Juliette Serra. Tango 72 que vai interceptar o localizador, impresso. Ah, obrigado, certo. Está na curta final do 10, aproximadamente 3 milhas da cabeceira. Ah, negativo, do momento está mantendo o corredor Interlagos com a proa da rotatória. Reporte a rotatória para ingressar na final do 10, até o Juliette Serra. O ajuste no 0, no 5. Ok, chamará na rotatória para ingresso na final da 1-7. Tripe 5414, autorizado a final ILS, nessa pro intercept, desça para 2.500 pés, 1.015 no ajuste. 2.500, autorizado ILS, com 1.015, Salvador Guarulhos, autorizado nível 360, via Upper Whisky 50. Decolagem da 1-0, primeira curva direita, perfira saída da El Leda, após Leda, voa direto posição BDF, Bravo India, Delta Eco, Victor. 5442 no transponder, 1198 ao controle, Oxenemia 319. 360 Guarulhos, Oxenemia 319, Upper Whisky 50, 10 direita após, Dael Leda Leda Pidev, 5442, 119, decimal 8, Oxenemia 319, posição 01. Cotejamento correto, portão 01, não é isso? Diamantismo. Reporte quando pronto, pressionamento push. Obrigado, repórter, quando pronto. Quebec Serra, agora autorizada para a rotatória Quebec Serra. Rotatória Quebec Serra. M02 no solo, aos 45 direita, 219 solo, bom dia. 219 direita, boa, 3602. Torre, o hotel Juliette Serra. Hotel Juliette Serra, o vento 140 graus com 05 nós, autorizado pouso na 97. Ok. Juliette Serra já abaixado travado. Livre pouso, pista úmida. Mesa 02, ele chamou? Afirmativo. Taxi Alfa, reportando de Taxi Juliette, poxa, beleza? Alfa, da Juliette, reportará o hotel 3. Mesa 02. Juliette, aguarde a passagem do tráfego. Já vim com o campo, quilo Quebec Serra. Torre 1895, quilo Quebec Serra, tem uma pouso? 1895, obrigado. Torre, bom dia, o quilo Quebec Serra. Bom dia, quilo Quebec Serra. Autorizado em curtar, reporte final do 1-7, o vento 160 graus, 05 nós, ajuste no 0, no 5. Encostando para 1-7, apontarei na final, quilo Quebec Serra. Juliette, o TAN 3602. Ingressa Juliette 07 ao portão, TAN 3602. Juliette 07, TAN 3602. Na curtíssima final aqui da 17, tem uma aeronave para acesso na pista. Autoriza o acesso ao pátio 4 pelo padrão do Pairado. Afirmativo, trip 5414, desça para 2000, informe o localizador. Bora. Poderia repetir por gentileza? Petição solo agora aos 48, vai taxiar via pista um pouco mais à frente, liberando o ingresso da aeronave e depois prossegue via Oscar. Ok, afirmativo. 359, decola os 48, controle 698, bom voo, bom dia. Tudo presente. Informe estabilizado 5414. Então 3859, contato radar, suba para o 340, Brodileira. 340, Voaleira, 3859. Voaleira 2591, autorizada a final ILS, lista para 2000 pés, com ajuste 1015. Ajustado 1015 para 2000 pés, autorizado ILS, 3590. Sete torre na frequência 1-1895, trip 5494. Trip 5414, reporte externo baixado de salvado, ajuste 10 no 5, o trem checado. O TAN 3859, pequeno desvio de direita, pro A225, evita formações. Livre desvio 3859. Vitor, tá com a pau autorizada pro da rotatória. Rotatória, papá. Quebec Serra, o vento 150 graus, 05 nós, autorizado pouso, pista no 7. Vê pousando no 7 aqui no Quebec Serra. Dia Juliet, decolo 51, controle 119, decimal 8, bom voo, até regresso. DC 198, graça, até a volta, Juliet. Presente, por favor. Ele aqui. Prole Salvador, Papatango Vitor, Índia, Júlia. Juliette, bom dia, sem decolagem. Corredor Axé, reporte farol da barra, Juliette. Bom dia, corredor Axé, reportando farol da barra, Júlia. Mais uma vez, obrigado pelo presente natal. Feliz ano novo pra todos aí. Gente, solo aos 51, 52 agora, o Pico da Serra, de Santa Lima, tá para 5, bom dia. Vento 170 graus com 0,5 nós, ajuste 10 no 5, pista úmida.